Porque es algo bizarro. Es estúpido. ¡Bizarro! ¡Estúpido! Salve, salve, pequenas traças! Aqui é o Diego Flyfish e começa agora mais um Gavistática. Eu estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Ike Frost. Fala aí, pô. E com o Fábio Nazaré. E aí, traças? Hoje aqui dando continuidade àquele nosso assunto de coisas bizarras, né? Ou melhor, né? Das notícias bizarras que vemos pela internet. E separamos aqui alguns links para vocês, né? Bem, então eu vou meter o pé e dizer logo. Não é bem uma notícia bizarra, mas acho que fez a felicidade de muitos dos ouvintes aí do Gavistática, que foi o vídeo do Zangief Kid, não sei se vocês já viram. Ah, caraca, eu vi isso, velho. Não vi, cara, não. O Fábio falou o nosso certo agora, né, cara? Felicidade de muitos ouvintes, que, os nerds, né, cara, que já, eu falo, já foram bulinados. Ah, não! Isso é outra história, isso é pedofilia. Explica aí o que é o Zangief Kid, pra quem não sabe. Então, o garoto até andou dando as entrevistas melosas aí na televisão. O Zangief ou o Dalsin? O Zangief. O Dalsin agora vai ser loser pro resto da vida. Então, o carinha chegou lá pra bater no gordinho na escola e os amigos dele estavam filmando. E chegou a hora que o gordinho decide... Zangiefar. A vingança, né? Não aguenta mais aquele bullying, né? De ser bullyingado, né? Aí enfia porrada no garoto lá, pega ele, levanta e joga no chão com toda a força. Eu não sei como aquele menino não quebrou a cabeça, velho. Velho, eu vi esse vídeo, cara. Tipo, o moleque, ele só não morreu porque ele bateu de lado no chão. Foi de lado. Se fosse um pouquinho mais inclinado, tava morto. Sangue no chão. Véio, a coluna dele ia ser esmagada. Mas aquilo foi sinistro. O mongol gigante pegando aquele menino pequeno e jogando no chão. Não, cara, assim. Mongol gigante não, esse moleque é um herói, cara. Cara, mas é bonito, né, cara? O Maguire lá todo parceirozinho, querendo dando soco, né, no gordinho. Quando o gordinho agarra ele e joga no chão, cara, é assim. É uma felicidade que enche nossos corações. Não, o que eu acho legal é que o menino lá, quando cai, ele se levanta rápido, meio que pra falar... Só que ele se levanta todo zumbizando lá, pô. É, vai capotando todo ainda. Troncho, velho. Cara, passa esse vídeo pra mim que eu não vi. Porra. Que mundo eu vi? Você falou que viu? Não, eu disse eu não vi. Ah, peraí que eu vou procurar agora pra você se inteirar. Você quer o remix ou quer o original? Eu quero o original. eu quero o remix. Final round. Ai, moleque tentando catar o boneco aí pro lado. Então, a minha aqui é do Planeta Bizarro do G1, que é: americano é preso após roubar vibradores de chefe. Mas o chefe ou a chefe? O chefe. No masculino. O norte-americano Mitchell Tralala, de 40 anos, foi preso em Marathon, no estado da Flórida, acusado de roubar um saco com vibradores de seu chefe, segundo o jornal Miami News Times. De acordo com a polícia, a ex-namorada do Mitchell contou que ele tinha escondido debaixo da cama o saco com os brinquedos sexuais. Ela afirmou ainda que o ex-namorado admitiu ter roubado os vibradores do trailer de seu chefe, junto com dois laptops e uma peruca. Do trailer? É, os vibradores. Os brinquedinhos sexuais foram devolvidos ao antigo dono, mas os laptops não foram encontrados. Vamos somar os fatos. O cara roubou uma peruca junto com vários vibradores, ok? E o cara era chefe do quê se ele vivia num trailer? Olha que merda, cara. Você escutando a notícia dessa, você já imagina aquele cara hillbilly assim, né? Sem dente, branquela. Com a peruca loura assim de Marilyn Monroe. Né? Cara, mas dá um look. Olha o naipe do ladrão. Sorrisinho do cara, o cara tava feliz, tá ligado? Tipo, sacaneei. É. Olha, a gente vai colocar, pra vocês que estão ouvindo, a gente vai colocar aí os links das notícias pra vocês acompanharem com a gente. Eu espero que ele não tenha usado, né? Ou eu tenho lavado, pelo menos. Olha aí, é exatamente esse tipo de gente que você pensa quando você escuta uma notícia dessa, cara. Olha a cara do indivíduo aí. O estufo de cabelo assim do lado. A Vi tem uma história também de ter aparecido vibradores no local de trabalho, né, Vi? É verdade, cara. Opa. É verdade. É, pô, ela comenta essa história lá no Rádio Noite CT, o outro podcast que a gente tinha. Bora botar um trechinho. Não, o cara chegou com uma caixinha. e falou assim pra atendente: eu vim trazer isso aqui pra consertar. Aí a recepcionista olhou e falou assim: mas o que é isso, né? Aí ele virou pra ela e falou assim: bravo, sabe? É um vibrador. O que mais poderia ser? Eu falei, assim, mas é claro! Mas meu senhor, é claro aqui que não é. Aqui não é assistência técnica, isso aqui a gente só conserta a máquina copiadora. Ele então copia um desse daí pra não mim. Não é. Mas eu já vi, eu liguei lá no fabricante, me deram esse endereço e disseram que era aqui. Chama lá o seu gerente do laboratório, gerente técnico, que eu quero falar com ele. Aí chega a menina lá, vermelha. Ouvi, tem um cara aí com um negócio pra consertar. O quê? Você tá vermelha. Ai, aqui é um vibrador, você não vai acreditar. Eu falei assim: ah, não acredito. Ela falou assim: é verdade, vai lá. Aí eu peguei e fui. Aí o cara com uma caixinha assim. Eu falei pra ele, falei: pois não. Aí ele falou assim: você que é gerente do laboratório aqui da assistência? Eu falei: sou. Aí eu olhei e falei assim: mas meu senhor, é que nós somos assistência técnica só de máquina copiadora, a gente não conserta esse tipo de aparelho. E eu me segurando pra não cair na risada, né? Aí o cara lá com aquele vibrador, empurrando o vibrador pra mim, eu empurrando o vibrador de volta, eu não queria pegar aquilo. Aí ele falou assim: não, mas me disseram que era aqui. Eu falei: não, o senhor deve estar enganado, a pessoa que passou a informação equivocada, porque a gente depois, só conserta, né, a máquina copiando. Aí ele falou: então vou dar uma andada aí na rua pra ver se eu acho lugar que conserte isso aqui. Todo bravo, cara, foi embora. É, o cara tava sem a diversão dele. O senhor trouxe a nota fiscal pra gente ver se tá na garantia? É, pô, entrava na pilha, né, porra. Mas você não conserta isso? Eu falei: não, senhor. Não, você tinha que ter falado, né? Não, eu não vou consertar justamente porque eu imagino onde você colocou isso. Velho, eu acho que isso era alguma pegadinha, velho. Se você procurar bem no YouTube, você deve encontrar você, velho. Se achar no YouTube, né, cara? Se o YouTube não deletou, né, velho? Mas você chegou a ver? Ele chegou a abrir e mostrar lá ou não, né? Não, ele abriu. Apontando assim, está aqui, balançando assim como se fosse uma antena, tá ligado? É, cara. E não era dos pequenos, não. Putz, grila. Ixi, Maria, o cara era guerreiro, então. Guerreiro. Era tamanho Motumbo. Eu fiquei com vontade de perguntar pra ele: mas isso é seu? Esse cara, não vou perguntar, não. Eu acho que ele não ia andar por aí carregando o vibrador da esposa, né, cara? Porque isso é bizarro. Pô, então, eu nem ia ler essa agora, mas entrou no assunto, né? A minha também do G1. É, arquiteto sofre lesão na testa após ser atingido por vibrador voador. Caralho, de asa. Cara, esse é um verdadeiro cara. Galinhas voadores. Literalmente. Aqui. De asa. Juriskumavik se feriu em uma festa de despedida após strip. Após uma stripper que lançava objetos sexuais com a vagina. Tipo aquela parada de apertar um negócio, o negócio voar. É, pô, tipo o Priscila Rainha do Deserto, tá ligado? Que tinha lá a mulher que jogava as bolinhas de ping-pong. Ainda bem que era uma mulher, né? O arquiteto Juriskumavik, de 31 anos, que mora em Darwin, na Austrália, sofreu um machucado na cabeça após ser atingido por um vibrador voador, entre aspas, que uma stripper lançou com a vagina, segundo a reportagem do jornal australiano. Skumavik afirmou que foi ferido na testa por um brinquedinho sexual medindo cerca de 12 centímetros de comprimento durante uma festa de despedida de um amigo, que ocorreu em 28 de dezembro. O arquiteto ainda ostentava a cicatriz na testa durante o casamento do amigo quase 3 semanas depois do incidente. Porra, antes de solteiro, então, tá ligado? Caralho, velho. É, né? Claro, que cara. Que beleza, né, é, velho? Cara. E o cara ainda casou com a mulher, né, velho? Foda. Que desculpa ele deu, né, velho? O que será? É, pelo menos não foi um noivo que chegou com a cicatriz na testa, né, cara? Pois é, né? Olha aqui. O arquiteto destacou que os vibradores eram jogados a 7 metros de distância e 2 metros de altura, velho. E aí, velho? Que potente. Pô, pra ser 2 metros de altura, ela meio que apontava pra cima, né, velho? Fazia uma elipse, assim, uma parada meio... Tá ligado? Aquela trajetória. Lançamento vertical. É. Pô, já que o assunto tá nessa onda, né, cara? Eu vou mandar uma também, eu nem ia falar essa. Esquadrão antibombas abre pacote suspeito e encontra vibrador. Porra! Aconteceu na Rússia, cidade chamada Petrozavodsk. Os funcionários do correio identificou um dos funcionários do correio identificou um pacote suspeito que tava emitindo um barulho, sacou? e ligou pra polícia. O pessoal isolou o prédio, tirou todo mundo, e quando os caras foram abrir o pacote pra ver o que era, um vibrador que por algum motivo ligou. Ou enviaram ligado, sei lá. É, né? Caixinha que parou. Meu alienígena, né? Esse vibrador aí do que o Fábio fez. Porque isso é bizarro. É, retomando o que foi dito no Gava Estática do outro, né? Notícias bizarras. 99,75% do que tem na internet é pornografia. É. Então, a minha próxima notícia, peguei no site Cron, que é tipo um tabloide da internet de Houston, né? Nos Estados Unidos. Aí tem aqui assim: homem da Carolina do Norte liberado da prisão após acusação de sexo com cavalo. Aí, caraca, cara. A dona do cavalo lá ficou várias noites espreitando o estábulo lá, né? Até conseguir pegar o cara, porque o cara era furtivo, né? Ele só aparecia nas câmeras de segurança, transando lá com o cavalo dela. E ela começou a notar que o cavalo tava começando a pegar doenças e infecções. Cara, o cara tava infectando o cavalo, cara. Porra. Agora você pensa o naipe do cara que tava passando doença pro cavalo. Esse cara devia ser um troll, né, cara? De sujo. Eu acho que é até redundante, né? Eu quero questionar a higiene de um cara que faz esse tipo de coisa, né, velho? Faz sexo com o cavalo. Não, peraí. Mas era o quê? O cavalo que montava em cima dele? Isso que eu ia perguntar. A notícia fala, especifica cavalo ou égua? Não, porque como a notícia é em inglês, é horse, né? Aí não fala o sexo. Caraca, do cavalo. Cara. A coisa ainda pode ficar pior, dependendo do lado, né, cara? Isso pode ser interpretado de múltiplas formas sinistras. Cara, então eu vou falar nessa linha de equinos. Porra, essas notícias se interligam, né? Só tem que selecionar melhor essas notícias. Americano é preso após ser flagrado acariciando órgão genital de égua. Puta que... Homem alegou que estava só tentando consolá-la. Essa não rolou no outro, não? No anterior? Não. No outro foi a vaca que seduziu um indiano. É a vaca. Porque isso é bizarro. Tô vendo uma notícia aqui que é sobre um executivo de banco que passou a dar uma de kick-ass e começou a se vestir de super-herói pra combater o crime na Inglaterra. Mas o bizarro nessa notícia, não só o fato de ser um maluco se vestindo de super-herói, é o fato de que isso tá acontecendo, cara, em tudo que é canto, velho. Não sei se vocês viram que em Seattle também, nos Estados Unidos, tem uma galera vestida de super-herói andando à noite assim. Inclusive saiu uma notícia recentemente de um desses super-heróis, entre aspas, que o cara foi atacado por um bandido e tomou um bico na cara. Saiu com o nariz quebrado e tudo mais. Foi, cara, apareceu na CNN uma reportagem dessa, mas, cara, deu uma pena, cara. Por que deu pena? Porque você tá torcendo pro super-herói? Não, pô, aqueles caras são muito loser, velho. Os caras lá com aquelas roupas idiotas, tá ligado? No meio da rua. É que a gente sabe que com certeza não é um cara desse que faz academia todo dia, faz artes marciais, né, velho? É, velho. Era um cara desse que tá com 50 anos e mora com a mãe num quarto ceboso, tá ligado? É um kick-ass, né, cara? É um kick-ass que não pega a mulher, né? É. Meio triste, velho, a parada. Eu achei assim. Porque isso é bizarro. Vou soltar aqui outra japoneses com suas coisas tecnológicas. Notícia bem rapidinho aqui, que eu vi na época. Japoneses criam boneco inflável virgem. Quando se trata de bizarrices sexuais, tenho quase certeza que os japoneses são imbatíveis. Acabo de descobrir a mais nova invenção nipônica, a boneca inflável virgem. Ah, acho que eu já vi essa notícia. Eu pensei que você falou, acho que já vi essa boneca. Ah, não. Ela tem um ímã que faz barulho quando é rompido e que pode ser colado novamente, olha só. Barulho? É. Que pariu. E com um refil de tinta vermelha. Desse modo, o seu feliz proprietário pode tirar a virgindade quantas vezes quiser. Custa $95 no site japonês. Tinha até um link para compra, quem se interessar. A gente vai colocar aí. O que será esse barulho? Sei lá, né, cara? Paf? Como assim, paf? Cara, se é japonês, acho que você pode customizar, velho. Você pode até botar um toquezinho, tá ligado? É, o barulhinho de codec do Metal Gear Solid. Daqueles barulhos de achievement quando você faz em jogo, né, Didi? Puta merda. Aparece, né, no umbigo dela, né? Parabéns. Ou então, ia ser aquele barulhinho dos rings, né? De Sonic aí. Também. Ai, meu Deus. Cara, não, mas o do achievement foi melhor. Cara, eu vi não sei quem tweetando esses dias aí, que é, falando assim, não sei se vou lembrar direito, mas era a frase assim, pô, Eu tenho uma namorada perfeita, que é super compreensiva e sempre preparada para o sexo, mas é um saco ter que inflá-la o tempo todo. É, tem dia que ela tá murchinha. Pô, mas é que eu acho que aqui a foto que eles colocaram deve ser uma modelo. Eu acho que não é a boneca de verdade, não. Mas se for a boneca de verdade, da é bem foto, feita, hein? Você vai comprar hoje, né? Que é isso, uma pessoa de família. Eu nem tenho $95 também. Porque pô, se tivesse, eu ia comprar. Se tivesse, comprava. Não, né? Só tô comentando. Ih, rapaz. Veja que eu não falei nada, você que se complicou aí agora. Diego, se você quiser muito, eu posso te emprestar uma parte. Eu acho que você também tá curioso aí. Olha, velho, essas coisas... Essas coisas não se dividem, né, cara? Nem sequer dá pra dividir, porra. É, não dá não. Tem que ser individual. Agora, quem foi que disse que o som fazia paf? O Fábio. Fui eu. Sei lá, como é que vai ser esse som? De um ímã sendo rompido. Tá tão difícil encontrar uma mulher. Ninguém sabe nem se existe esse som, né, velho? Isso é mito, né? Meu Deus. E o refil de tinta vermelha é f*** também. Caraca. Você tem sempre a sensação. É, cara, mas o Japão é... Cara, lá é lar das coisas bizarras. Porque isso é bizarro. Isso daqui é maneiro. Um grupo de protestantes na Rússia, que é conhecido por fazer protestos inusitados, assim, eles fizeram uma ação que basicamente consistia em eles beijarem policiais no metrô da Rússia. Eles chegaram a publicar o vídeo, assim, com o pessoal atacando os policiais. E, porra, cara, é incrível como que o pessoal desse grupo de protestantes não saiu espancado. Cara, do lugar. Eles pulam em cima dos policiais, sacou? Desacato a autoridade, isso, não? Você, não, eu vi o vídeo, vocês vão ver, cara. O que eles fazem não é uma parada tranquila, sacou? Caralho. Passar a mão na bunda é tranquilo, então. Não, eles agarram pra beijar, sacou? Mas assim, e esse grupo também já foi conhecido de fazer um protesto desenhando um pênis gigante de 65 metros de comprimento numa ponte levadiça. Ah, não, mas é bem bolada, pô, essa daí, liga aí. Ô, Ike, qual é a intenção desse protesto? Simplesmente ser idiota? Isso não fala, Isso é a mesma intenção de um pênis de ponte levadiça. É a mesma intenção de se desenhar um pênis de 65 metros de comprimento, cara? Falando em pênis, vocês sabiam que a 28 mil anos de idade já existia brinquedinhos sexuais, tipo pênis artificial. Pedra polida. É. Marmorino. Não deviam ser confortáveis. Né? É, né? O teu é, Ike? Valeu. O Fábio é a pessoa que ela quer gerar o constrangimento, tá vendo? É. Eu acho que o Fábio tá muito curioso, cara, sobre essas paradas. Caralho, velho, pô. Parece um tolete falsificado, tá ligado? Mas como é que ele sabe que é um artefato sexual, pô? Porque não tem ninguém que vai provar o contrário, né, pô? Então, é isso. Mas você viu que ele é multiuso, ele tá dizendo aqui que quando o brinquedinho tava sendo usado em atividades sexuais, ele era utilizado para acender o fogo. Amaciar carne, né, velho? Porra! Você acende o forno e acende o fogo também, né, na mulher, né? Ou não, né? Ou mata, né? Austríaco. Que bosta, é a tríade, cara, né? Da bizarrice. Alemão, americano e japonês. É, os alemães também, lembro na edição anterior do Isso é Bizarro. Cara, tinha umas notícias ofensivas. É que são bizarrices diferentes, de qualquer forma, né? Americano de mente é coisa meio ligada à burrice, né? É. Japonês é coisa sexual. Japonês, coisas sexuais tecnológicas, né? Normalmente. Misturando os dois, né? É. Puta merda. Pô, Viviane, nem pra defender, cara, a ascendência dela. Cara, tem coisas que não tem defesa. Não, mas ela se defende tirando dela da reta, né? Eu já vi ela falando que isso daí é de japonês do Japão, tá ligado? Lógico. É. Os que vêm pro Brasil tomam vacina, né, cara? Ô, Viviane, por que japonês gosta tanto de gritar, hein? Tipo, você entra num estabelecimento de um japonês, ele tá sempre gritando com todo mundo. Assim. Ela vai falar que são japoneses cariocas, que são assim, né? Tem vizinho meu aqui que é japonês que só fala gritando com os outros também. Como se tivesse, assim, eternamente puto. Assim, verdade, né? Tem uns japoneses que falam muito alto, mas eu não sei porquê. Eu acho que deve ser coisa da região que eles vêm, alguma coisa assim, da região que descem. É, da sua família é o contrário, né? Pegar a Amanda mesmo, tem que falar umas 5 vezes pra você entender. É, mas... Pedro também. Então, mas é de uma parte da minha família, da outra parte o pessoal já fala mais alto. É porque você tem dois tipos de japoneses. Tem os japoneses samurais, que falam gritando, e os japoneses monges, que falam baixinho. E também tem os japoneses surdos, né? Tem meu tio também, que é meio surdo. Aí você vai falar com ele, fala gritando. Parece que ele tá brigando com você constantemente, mas na verdade ele tá falando alto com você porque ele não escuta. Que linhagem é essa aí? É, não, a linhagem é samurai, ué. Ou a linhagem monge que ficou surdo. Aí realmente ninguém é imune à surdez. Que se aplica a qualquer caso. Claro! meus amigos, começa agora o Gavistática 45. Eu sou o Diego Flyfish, tô aqui com a Vivi. Só uma coisa. O que aconteceu com Salve Salve? Não, mas isso eu coloco na edição, meu. Salve Salve. Não quer ser zoado, não, pela gente. É, que depois eu faço uma introdução mais animada. Que agora eu tô com sono, eu faço assim. Aí depois eu gravo Salve Salve. Beleza. Na escola de vocês não tinha, não, assim, um maguinho cheio de marra, não, que nesse daí? Cê, rapaz, na minha sala tinha o menino que odeia a reguada. Onde, Viviane, foi essa reguada? Ah, eu falei no Gavestática aí. A minha outra mulher, que ela só dá deixa assim, mas não fala nada, né? Ah, que nem aquele caso lá que eu dei a reguada, pronto, não tem nem nota de rodapé. Tem uma doença genérica, tem uma doença genética. Pô, mas é que eu acho que aqui a foto que eles colocaram deve ser uma modelo, acho que não é a boneca de verdade não, mas se for a boneca de verdade é bem feita, hein? Tá abrindo não a foto. Ai, que bizarro. Deixa eu compreender se tem imagem só então. Ah, abriu. Abriu? É porque é virgem, pô, aí demora pra abrir. Meu Deus. Colou não. Uau, é quem gostou da piada. Ai, cara, não apareceu naquele vídeo que eu coloquei no fórum, mas no Sala da Justiça, cara. Tinha um cara de KQS e outro de Red Mist, que tava foda, velho. Eu tive vontade de chegar no cara e dizer parabéns, velho. Pode crer. Ah, você tava lá, né? Você viu mesmo? Eu vi, cara, muito foda, muito foda. Perfeita a fantasia do cara, perfeita. Pô, aquele bloco é legal, velho. Acho que foi o único bloco de carnaval que eu achei interessante até hoje. Cara, aquela reportagem da Globo, né? Esse jornalista, né, eles colocam uma mulher pra ir cobrir, a mulher não entende nada da essência daquele bloco, né? Nenhum cinegrafista. Uhum. Aí ele só filma aquelas coisas idiotas ali, super pegador, super não sei o que. Essas as fantasias boas eles não filmavam, cara. Ah, mas aquela do Wolverine foi massa, né? Tipo, o Wolverine lá, sabe, o cara fez o... Não o Wolverine, o Logan, tá ligado? O cara assim de jaqueta e tal, né? Pode crer. Uhum. Suando que nem um porco, calor na porra de Recife, tá ligado? O cara, pô, mas não tá calor aí? Ele, calor tá, mas eu tenho poder mutante de cura, pô. Eu tô sossegado. Jesus Cristo. Aí os caras chegam aqui, né, achando que a gente é otário e tal, pô, tem que mudar pra foda esses caras mesmo. Argentina é foda, né, cara? Argentina é foda. Argentina é foda. Gringo em geral é foda. Acho que pode chegar aqui e escrotizar. Tá certo que é uma bagunça do caralho aqui, né? Mas, porra, tu chegar aqui e querer esculhambar é foda também. Deixa que a gente me esculhambe, né? Deixa que a gente esculhamba, pô. É, tipo, esse é o meu país, né? Quem esculhamba com ele sou eu. Fábio tá parecendo aquela galera que critica os Simpsons, tá ligado? Que quando eles estão zoando outras coisas, acha massa, né? Mas peraí, mas zoando a gente pode não. É. Cacete Planeta pode zoar a gente, né, velho? O Pânico pode zoar a gente, mas os Simpsons mas, não cara, pode, mas, cara, aquele episódio dos Simpsons é fenomenal, é cara. Muito boa, né, velho? Os sequestradores brasileiros, né? Lá, né? Abre a maleta, assim, do dinheiro e olha, toda esse rosa, amarelo, verde. Aí o outro vira, nossa, como o nosso dinheiro é gay. Eu acho que essa é a melhor cena, velho, desse episódio todo. Pode crer, cara. Tem outra legal também, que eu, quando ele fala, olha só que lugar bonito, todo colorido, é a favela, né? Acho que a Lisa fala, não, mas você não sabe, eles pintam as favelas aqui pra ficar mais, pra parecer que é um lugar mais tranquilo, aí daqui a pouco aparecem os ratos aparecendo tudo colorido também, tá ligado? Pode crer. Olha só, eles pintam os ratos também. E diz que agora eles estão putos, né? Porque só tem brasileiro em Buenos Aires, né? E o cara ficou puto de ter que servir brasileiro assim. Cara, já sei onde eu vou tirar minhas férias quando eu ficar milionário. Milionário não, pô. Tu pode ir agora com o dinheiro que tu tá aí que vai gastar nada. Não, mas eu quero chegar lá milionário pra fazer os caras me carregarem numa liteira. Você não tá entendendo, né? É tipo, Ramon, um pouco de água. Por favor. Fala, meus amigos, eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com mais um bloco de notas, acompanhado da Vivi. Olá. De cara, a gente podia agradecer, né, Vivi, pela quantidade de comentários do Gavestática passado, que foi bem maior do que a média, isso, né? Só aí, reclamar, dá resultado. Dá resultado, você viu? E foi uns comentários legais, né, o pessoal tudo interagindo lá, dando seus pitacos. Tudo bem que teve muita gente que comentou mais de uma vez, né, daquele volume, né? É, tipo você, né? Eu acho que todo mundo ali comentou mais de uma vez. Acho que foi até a Manu, que quase nunca comentou. você comentou mais de uma vez. Teve vários comentários relevantes e até acho meio difícil, né, escolher um relevante entre tantos que teve lá. É, eu acho que dessa vez seria injusto a gente escolher um comentário só. Então, não diria relevante, mas um comentário que eu achei muito interessante foi o que o Fábio fez logo esses dias. Foi. Essa segunda-feira, dia 28 de março de 2011, foi confirmado que vai existir uma adaptação do livro do Neil Gaiman, Deuses Americanos, cara. Diga aí que foda, velho. Embora Deuses Americanos não tenha ganho nessa enquete. Ah, não ganhou, não ganhou. Agora, eu acho que tem alguém em Hollywood escutando os Gavestáticos. É, eu também acho. Segundo a Manu, nós somos videntes. Pois é. Nós não, né? O Aiken, né? Porque foi ele que sugeriu. Beleza, notícia bem legal, né? E o resultado da enquete, Vi? Quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou a enquete? Você quer falar o quê? Foi você que ganhou, né? Foi a minha sugestão que ganhou a enquete. E com grande folga, né? É, tenho que admitir. Batalha do Apocalipse venceu com 53% dos votos. Olha só. Eduardo Spor, fique muito feliz. Pois é, eu não esperava não, sabe? Ah, eu esperava. Me impressionei mesmo, Batalha do Apocalipse tá melhor na fita do que eu pensava até. Pois quem é. Sabe agora, se não vai ser o próximo adaptação que vai haver aí, depois que a gente já conseguiu transformar Deuses Americanos em realidade, né, cara? A gente, né? Não, eu quero acreditar que foi a gente, pô, só pode ter sido. É, né? Então, a classificação ficou Batalha do Apocalipse em primeiro com 53% dos votos, Metal Gear Solid em segundo com 26%, Deuses Americanos com 13% e a biografia de Eric Clapton com 8%. Ah, e quantos votos teve? 53. Pô, mas podia ter tido bem 10 vezes esse número, né? Poderia. Pessoal, o que é que custa? Se não comenta, vota. Quer dizer, votava, né? Que a enquete está encerrada. Já era. Perderam. Na próxima enquete eu quero ver o pessoal votando. Eu acho que os fãs de Metal Gear Solid não votaram. Em compensação, o Rafa quis votar duas vezes e não conseguiu, porque a gente bloqueou. Se fudeu. É lasca, né, velho? O cara querendo forjar lá só pra a opção dele vencer, né, velho? Que exemplo. Que pé. Péssimo exemplo, né? Pô, Vi, o pessoal parece que se empolgou pra mandar e-mail, né? Ainda bem, né, gente? No começo a gente implorava, né, pra receber uma a cada, sei lá, 10 edições do programa. A gente agora tá recebendo bastante, né? Daqui a pouco a gente vai ter que selecionar, olha só que coisa. Por enquanto, vocês podem mandar qualquer merda que a gente lê, mas daqui a pouco, viu, o nível vai aumentar, a gente vai ter que selecionar. Sim, hoje não vai ter Traça. Não. Traça não apareceu, ela tá dando muita mancada ultimamente. Os caras estão ficando traumatizados, estão fugindo. Né. Primeiro e-mail é do William Gonçalves, 20 anos, de Belém do Pará. Olá, gaveteiros. Mais uma vez estou aqui para dizer que gostei muito do podcast anterior. Primeiro, por terem divulgado meu podcast. E segundo, por falar sobre histórias que talvez pudessem se tornar bons filmes. Eu mesmo sempre imagino como seriam os filmes baseados em livros que já li ou até mesmo situações que vejo no dia a dia. E para contribuir com a lista de vocês, trago as minhas sugestões. Uma adaptação do livro Charlie e o Grande Elevador de Vidro, de Roald Dahl, e que é uma sequência de A Fantástica Fábrica de Chocolate, no próprio livro, do qual foi baseado o filme, já é feito um gancho para uma nova aventura. No âmbito nacional, tenho duas sugestões de filmes baseados em fatos reais, que são o caso Varginha e a Operação Prato. São acontecimentos interessantes e que dão uma boa história para um longa, ainda mais no Brasil, já que nunca ouvi falar de um filme brasileiro abordando a temática ufológica. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e sucesso para vocês. PS, e só avisando pro Diego que eu não sou o Zé Graça. Vou deletar o canal do YouTube, olha, do Zé Graça. É, por isso eu não sei hoje quem é o Zé Graça. Você não viu, né, ainda? Pô. Cara, eu fui no casamento e o vozinho ficou falando do Zé Graça. Ah, ele gosta do Zé Graça, ele é fã do Zé Graça. É, uma coisa que ele comentou aí foi disso que ele nunca ouviu falar de um filme brasileiro abordando a temática ufológica. E é meio que aquilo que a gente comentou lá no Gavestado, que é de ufologia, né? Que o pessoal no Brasil não leva muito a sério, não, essas paradas. Ah, não. O próprio caso Varginha, o Chupacabras aqui, é tudo motivo de piada. Aliás, né? É só motivo de piada. Eu né? acho mais fácil sair um filme do caso Varginha com produção estrangeira do que aqui mesmo, sabe? Não duvido que aconteça algum dia, inclusive. Eu acho que no Brasil é mais fácil sair um filme do Bilu. Então agora eu vou ler o próximo e-mail. É do Eduardo Costa, de 32 anos, São Paulo. Como sempre, o Top 5 foi bem interessante. Em um próximo, seria legal indicar filmes que nunca deveriam ter existido. Boa. Gostei dessa sugestão. Vou indicar dois filmes que acho que deveriam existir. Primeiro, gostaria de ver algo baseado no desenho O Laboratório de Dexter. Eu sempre gostei das homenagens ao mundo nerd, não importa de qual país. Brincavam com Star Trek, animes, filmes, seriados, entre outros. Dava pra fazer algo bem divertido. O segundo que eu gostaria de ver é de um filme japonês baseado em Dragon Ball, pois deixar algum estúdio de outro país já nos mostrou de forma negativa qual é o resultado, e no cinema japonês eu confio. Ah, sobre Dexter, eu nunca curti muito não. Eu gostava da menina super poderosa. Ah, não sei se eu ia querer ver um filme de laboratório de Dexter, mas talvez uma adaptação nova de Dragon Ball eu gostaria de ver. Eu acho que ficaria legal. Série. Sabe quem poderia adaptar? Foi até um cara que a gente comentou muito, eu comentei muito no Gabinete Tática passado. Eu acho que o Zack Snyder poderia fazer um Dragon Ball legal, cara. Será? Eu acho que sim. Tira de letra, né? É a cara. Agora dele. Ele precisa gostar da coisa, né? Porque se ele não gostar, aí não adianta, vai zoar. Vamos esperar. Mas se ele, por um acaso, for fã de Dragon Ball, eu acho que ele poderia fazer uma adaptação legal, sim. Último e-mail é do Eric Luthor, de 31 anos, de São José dos Campos. Saudações aos gaveteiros. Faz tanto tempo que não escrevo que melhor é me apresentar de novo. Sou Eric Luthor, 31 anos, de São José dos Campos, São Paulo. Queria parabenizar por mais um programa excelente. Adorei a ideia de um filme do Caverna do Dragão. E vou dar até um desafio para vocês. Qual seria o elenco deste maravilhoso filme? Abraços. E aí, Vi? Desafio pra você. Pra mim? Pra você. Cara, eu, quando falei do filme, confesso que eu não tinha pensado em um elenco. Vai pensar no elenco aqui rapidinho? O elenco que eu vou falar, eu já falo que é um elenco impossível, né? Então, pro Hank, eu já solto que quem deveria fazer o Hank é o Heath Ledger, cara. O Heath Ledger do Coração do Cavaleiro. É, como é que é? É Coração do Cavaleiro dele? Coração de Cavaleiro. Porque lá naquele filme, Coração do Cavaleiro, ele tá a cara do Hank, né? Eu acho que seria legal o Heath Ledger. Eu acho que pra presto seria bom o Harry Potter, vai falar. É, mas é mesmo. Qual é que é o nome do menino lá? É Harry Potter. Não, o nome dele de verdade. Daniel Radcliffe. Já tem até o óculos do Harry Potter lá. É só pro chapéu. Cara, sabe quem deveria ser? Deveria ser o Macaulay Culkin. Ah, não, eu não acho, não. Eu acho que o Macaulay Culkin criança poderia ser o Bob. Sabe que poderia ser o Bob? Quem? Aquele menino lá do Two and a Half Men. Ah, mas na época que ele era pequenininho, gordinho, mas Bob não é gordinho. Ah, mas ele de Bárbara ia ficar legal, hein? A Diana poderia ser a... Beyoncé. A Halle Berry. Beyoncé. Podia ser a Halle Berry 20 anos mais nova. Mas a Halle Berry 20 anos mais nova é a Beyoncé, meu filho. Nossa, de onde você tirou isso? Ah, da minha mente. Ah, é, né? Cara, mas eu acho que a Beyoncé ia ser uma Diana legal. A Sheila. Quem poderia ser a Sheila? Podia ser a Mary Jane, né? Ah, é verdade. A Mary Jane podia um mesmo, pouco. É verdade, parece. A Mary Jane é aquela que fez Maria Antonieta, não é? É. É Kirsten Dunst. Podia ser ela. Quem é que tá faltando? O Eric, né? Eric. Sabe quem eu acho que é a cara do Eric? É aquele carinha lá, eu não sei nem o nome do ator, mas é o carinha... Sabe do Curtindo a Vida Doidado? Que tem o principal, tem a menina e tem um amigo dele, Ranzinza. Aquele cara é o Eric, pô, todinho. Então é isso aí, pessoal. Comente aí no nosso Gavestática. Mande e-mails para... contato@gaveteiro.com. Beleza, e a gente fica por aqui. Até a próxima. Um abraço. Tchau.